Rumba Salvador, bom dia, Rumba 01, passo para o táxi. Rumba 01, bom dia, táxi autorizado até o hotel, reporte para cruzamento da pista, Rumba 01. 01 até o hotel, reporte para cruzamento. Está autorizado o procedimento, 4082. Azul 4082, está autorizado o procedimento LF TX8 28, reporte estabilizado. Sim, reporte estabilizado. Autorizado para 215, TAM 3191. 3191, obrigado. Rumba 019 para o cruzamento. Autorizado o cruzamento da pista, táxi via Alfa, Delta Alfa até o ponto de espera da 28, acuse pronto para decolagem, Rumba 01. Delta Alfa, cruzamento para espera, Rumba 01. Para o nível de voo 1. 140, altímetro 10 no meio. 10 no meio, descendo de 140, estando em 6200 na TSP 1. Controle de Salvador, é o azul 2710, poderia coordenar pro do Alfa Romeo 362? Aguardo. Escuta. Estabilizou 4083. Azul 4082, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Voltando 3191, apenas para informação, a saída São João, quando está no perfil via, mantém o nível de voo 100 até 25 milhas de Salvador. Suma 12 nós. Já avisou com a cabeceira 28? Negativo, hein? Confirmando o nível. 4082. O 4082, negativo visual ainda, final de 5 milhas, por gentileza, confirma o vento. Confirma, 230 graus, com 109, 230 com 10. Gente, graças. Torre Salvador, Papa Romeo, acho que é mais aqui. Camaquinha ciente do tráfego, prosseguindo em direção ao farol de Itapuã, 500 pés. Reporte atingiu o farol de Itapuã. Apostará. Oi, TAM 3191 está autorizado para 2, autorizado direto da GEL, pelo centro Recife. O TAM 3191 no centro está vando da GEL. E muito obrigado pela informação. Pede desculpa aí pela fala. Poderia ter outra situação complicada com os tráfegos na chegada do TP1, mas nesse caso estava separado lateralmente, então morreu. Muito obrigado, da GEL. E já chama Recife? Primário, 128 decimal 35, TAM 3191. Bom dia, obrigado. O Xanaya 6200 está autorizado a descida para o nível de voo 050. Gente, pouso autorizado, cabeceira 28, 230 graus com 129. Vira e pouso na 28. Olha, eu acho que a Mike Yankee está vertical do farol de Itapuã. Deixa o Oscar Mike Yankee aguarde para prosseguir com base pela direita, pista no 7, Oscar Mike Yankee. Yankee. Foi o 01 no ponto de pena da 28. Te mantém a posse de espera, Romba 01. Torre, eu acho que a Mike Yankee vai efetuar uma 360 pela direita, sobre a vertical do farol de Itapuã. O Mike Yankee, a intenção é pousar a pista no 7, na 35, confirme. Na 17. Gente, está presente, já autorizado prosseguir para a pista 17, agilizando o tráfego. Oscar Mike Yankee, vento 230 graus com uma 12 nós. Oscar Mike Yankee. Yankee, prosseguindo para a direita 17. O Romba 01, a linha mantém, cabeceira 28, Romba 01. Romba 01, a linha mantém 28. Zulu 4082, solo aos 31, Olivrar à esquerda, chame solo, frequência 1219. Esquerda 219, obrigado. Romba Azul 2780, vai livrar 170 para 130. 2780. Desça até o nível de voo 130, preparação para sequenciamento, curva direita para o 110, limite será a Vanessa Pro por 10 milhas. Frente direita para o 110, descendo para o 130, limite 20 milhas. Correto. O Janeiro é 200, completa redução 220 nós. É o número 2 na aproximação. Tráfego que o Tracelo está agora em posição de 10 horas 9 milhas rumo nordeste, passando em nível 090 em descida para 4.6 armas 319 com 2809 de grau. Ok, então 2209, está na 2200. Botão 3436 pode voar direto CPIP. Confirma, aeronave. Botão 3436, senhor. É o 3436, autorizado direto de pico, desça para 2500 pés, altímetro 10 no meia. Estou descendo para 2500 no 0 no meia, ajustou, cruzará estabilizar X-ray. Pessoal, usador, bom dia, Golo 962, informação que é 10, 0 para o 50. Golo 962, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada CPIP 1 para o nível de voo 120. Ajuste altímetro 10, 16. 2-16, 7-1, 1-2-0. Azul 2-7-8-0, desça para o nível de voo 060. Para o 060, mantendo o próximo 110, Azul 2-7-8-0. Correto. Gol 1-0-9-4, chama agora o centro Recife, 1-2-5-4-5, caso negativo, 1-2-6-8-5. Estão ali próximo a bomba. Ok, agora chama Recife 12545-2685, 10-94 da Gol. Controle Azul 2780, pode voar para o assento, pode dar informações? Azul 2780, autorizado para o 100. 100, 2780. Salvador, Gol 962, dá para 80. Gol 962, copiado por 080, apenas confirmo por quantas milhas? Até bomba, senhor. A informação está bem antes de bomba, informação grande. Tente copiado. Que o VT Pátio não me escuta. Yeah. 101, decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 220 graus com uma 12 nós. Decolagem, rumba 01. Controle 1200, está reinterceptando o perfil da chegada na Proa Joprim. Copiado a Xané 6200, desça para 4000 pés, altímetro 10 no meia. 4000 pés, 10 no meia, Xané 6200. Olho azul 2780. Azul 2780, controle. Uma formação, senhor, e próximo ao PIN, são duas formações. Se possível, a TPIP tem condições de reduzir até para 140 nós. Reduz a velocidade até 230 nós, autorizado direto TPIP, azul 2780. Gente, autorizado de TPIP reduzindo para 230 nós. Gol 1962, com quantas velocidades ligadas? 270. Gente, reduz a velocidade 250 nós. Reduzindo 1-2-0-8. Mantenha a reta até 2.500 pés. Chama agora o controle. Frequência 1-2-0-8. Bom dia. Mantenha a reta até 2.500, controle 2.0-8. Bom dia. Fator pela identificação dessa via chegada TPP1 para o nível de voo 1-3-0. Ajuste altímetro 1-0-1-6. Controle 6200, voltou a fazer desvio à direita agora para o 055 por mais 5 milhas. Ok. Rotação na bomba aqui, a bomba 02 coral no Bravo. 055. Comandante, o gol 962 para o 055. Negativo, Tanya 6200, pressão desvio à direita para o 055 por 5 milhas. Autorizado, Xané 6200, pro 055. Desvio, pode falar na produção, Vitor 362? Após desvio, foi... Repito, o Xané 6200. Pode ser, Vitor, Xané 6200. Controle rumba 01, decolado coral no Bravo, cruza 1.800 pés. Confirmar o controle, rumba 1-2. Rumba 01. Rumba 01. Contato radar na decolagem. Suba V saída coral 1 Bravo. Para o nível de voo 1-0-0. Coral no Bravo 1-0-0. Rumba 01. Controle azul 2780. Precisa desvio à esquerda para o 040 por 8 milhas. Proa 040, azul 2780. Ciente. Mantenha proa 040. Desça até o nível de voo 050, reporte alterno para reparação azul 2780, número 3. Tráfego número 2, agora à sua disposição de 2 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 4.500 pés em descida para 4.000 pés, reporte 320. Ciente, qual a velocidade ideal para o 2780, senhor? Reduz a velocidade 200 nós, o azul 2780. Ciente, 200, reduz a 2780. Controle gol 1962. Gol 1162, controle. Estamos descendo ao 170, pode prosseguir na descida? Gol 1162, só precisar descida até o nível de voo 130. É 130, 1162. Atingiram 4000, Xané 6200. O Xané 6200, completa redução 1809. Desça para 2500 pés, altímetro 1-0-6. 1-0-6, 2500 pés, reduzindo para 180 nós, o Xané 6200. Gol 1162, executando desvio à esquerda da rota, informações, Pro 075 por 40. Apenas Pro 075, está autorizado Gol 1162, reporta o pé. Como será, 1162. Estabilizou, Tel 3436. Tel 3436, chame torre 118 decimal 95, a torre informa teto 500 pés. Diante do teto 95, obrigado. O Xané 6200 está autorizado, o procedimento ILS X-Way Pista no 0, desça para 2500 pés, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento ILS X-Way 28 para estabilizado, Xané 6200. Controle 1-2-6, Gol 9128, para 270. Gol 9128, controle Salvador, assina identificação, dessa via chegada TPP1 para o nível de voo 140, altímetro 1016. Uno, o bom 9128. Com a cabeceira, botão 3436. 3436, informará, senhor. 3 milhas, o azul 2780 vai voar na proa 070. Sente pós 3 milhas 070, azul 2780. O limite dessa proa será 1-0 milhas. Gente, 1-0 milha da presente voando pro 070, azul 2780. É controle, pode continuar o nível autorizado, gol 9128. Gol 9128, foi autorizado em nível 140. 140. Gol 1962, está autorizado descida para o nível de voo 050. descida para 050, informa que vai manter a proa 080 por mais aproximadamente 15 milhas. Copiado, proa 080 por mais 15 milhas, o gol 1962. Vai atingir 050, azul 2780. Azul 2780, controle Salvador, quente. Rumba 01, dá presente autorizado direto Coral. Direto Coral, Rumba 01. Voo 1162, desça até o nível de voo 1110. Até o 110, 1162. Correto. 120 graus, com a 1 do Genós, pouso autorizado, cabeceira 28, até o 3436. 36. Chanel 6200. Chanel 6200, torre 118, decimal 95. 118, 95, Chanel 6200. 780, desça para 2500 pés, altímetro 10, 16. Para 2500 com 10 no 6, 2780. Gol 9128, autorizado descida para o nível de voo 120. 120, gol 9120. Azul 2780, esquerda proa 350, aguarda o vetor final. Esquerda 350, aguarda o vetor final. Parte visual com a cabeceira, o Chanel 6200. Posta na visual, Chanel 6200. Aumento de 220 graus com 149, 220 com 149. Obrigado, Chanel 6200. 3436, Solos 42, libere à esquerda e chame solo, frequência 1219 para instruções de táxi. Ao livrar 219, OTAN 3436, obrigado. Nada, as condições da pista, levemente molhada, continua, né? Senhor, no primeiro terço está seca, só a partir da metade para frente está molhada, ok? Sim, muito grato. Chanel 6200, copiou? Copiado, obrigado. Nada. 1162. Desça para o nível de voo 060. 962, após desvio, está autorizado voar na proa do servidor 363. Desça para 2500 pés, altímetro 1016. Paciente já retornando para a rota, vai voar na proa do 363, descida ainda até o 05, desce. Autorizado 2500 pés, o gol 1962. 2500, 1962, obrigado. Torre, o Chanel 6200 avistando, 610. Minhas pés, pouso autorizado, cabeceira 28220 graus, 149, pouso autorizado, Chanel 6200. Entre pousando, Chanel 6200. Para 2000, azul 2780. Autorizado 2000, pés azul 2780, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2780. Gol 962, vai seguir tráfego na aproximação agora 9 milhas, Alfa Tango 72. Está autorizado a final do procedimento LS X-Suite X28, reporte estabilizado. Entendido o tráfego, vai reportar estabilizado, final da 28, gol 962. Correto, início de redução 1809. Redução, 1902. 00. Gato. É, apenas informando o segundo terço, já está com uma moderada sobre o campo, ok, senhor? Sim, eu Se eu estava no toque, eu nem falei mais nada, porque você estava na posição crítica, mas percebemos que aumentou de intensidade. Já vamos reforçar para o tráfego na sequência. Obrigado. Bom trabalho. A chuva moderada na vizinhança, visibilidade 400 pés, e, coloca a gente, 400 pés, a visibilidade de 3 mil metros. Paciente, gol 962, obrigado pela informação. Gol 1162, desça para 3 mil pés, altímetro 1016. 16, 3 mil pés, 1162. Gol 1962, desça para 4 mil pés, altímetro 1016. 962, autorizado para 2500 aqui. Imagina, gol 9128. 2780, estabilizado. Azul 2780, torre 118, decimal 95. 3895, 2780. Gol 9128, desça para 4 mil pés, altímetro 0116. 4.1016, gol 9128. Gol 9128, confirmando por mais quantas milhas vai manter para o 080? É, aproximadamente 20 milhas, aí vai ter condições de voar, que pipa. Sete, reduz a velocidade 2209, gol 9128. Reduzindo 2209, gol 9128. Gol 1162, após desiste autorizado, direto Serra Vitor 363, desça para 2500, pede autorizado, procedimento LS, XY28, reporte estabilizado. Após desvio 363, descendo a 2000 pés, está autorizado, informará estabilizado, 1162. Estabilizado, gol 9.62. Gol 1.9.62, chame torre 1.1.8, decimal 9.5. 18.9.5, 9.62, obrigado, amor. Boa. Oi, Salvador, boa, gol 9.62, está passando 3.64, estabilizado. A gente continua a aproximação, informaria pista livre, o vento 220 graus com 10 nós, chuva moderada sobre o aeródromo. Gente, agora na pista livre, gol 9.62. Agora na pista livre, 9.62. Azul 2780, solo 49, libere pista esquerda, chame solo, frequência 1219. Solo 1219, azul 2780. Condições da chuva na aproximação final, 2780, poderia falar? 2780, fala que avisou nos mínimos. Nos mínimos, grato. 962, escutou? Ah, perguntando, sim. Gente, o vento permanece 220 graus com 8 nós. Chuva de leve a moderada, parte visual com a cabeceira. Gente, a princípio está avistando já com o meu pé, tá? Tem pouso autorizado, pista 28, 220 graus, 089. Viva pouso, pista 28, 962. Gol 9128, reduz a velocidade 2109. 2109, gol 9128. 210, voo 9122. Estabilizou, voo 162. Voo 1162, chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado, senhor. Torre, muito boa tarde. Voo 1162, na final X222. Voo 162. Número 2 para pouso, continua na aproximação, vento 220 graus com 8 nós, chuva leve agora sobre o aeródromo, aguarde pista livre, o tráfego PR7 está cruzando a cabeceira no momento. Dentro das condições, agradeço, só aguarda o 162. Bono 962, solo 51, libere pista à esquerda na cabeceira oposta e chame o solo, frequência 1219 para instruções de táxi, o 1962. Gente, livra pela cabeceira oposta, chama o solo 2165 e só para informação, durante toda a aproximação, se a vista está bem tranquilo, só cruzando a cabeceira 28 é que aumenta a intensidade da chuva. Ok, grato. É bem próximo à cabeceira 28, então, que a chuva está mais intensa. Ok, grato. A 162, escutou a informação? Ah, afirmativo. Obrigado. Nada. Ano 62, pista livre, vento 230 graus, 08 nós, chuva leve na parte final da pista, autorizado pouso. Sempre pouso, 22, pouso no ano 62. Solo 54, libere pista à esquerda e chame solo. Frequência 1219. Librando à esquerda, chama 219. Obrigado, senhor. 1162. Nada. Voo 9128, chame torre 118 decimal 95. 295, voo 9128. Gol 9128, bom dia. Gol 128, centro do tráfego, bom dia. Continue a aproximação, pista 28. Último teto informado em torno de 1.000 pés. Permanece chuva leve sobre o aeródromo. O vento 250 graus, com 08 nós. Informe com a cabeceira à vista. Quem informa? Confirmando o gol 9128, autorizado, pois? Autorizado, 240 graus, com 069, chuva leve, pouso autorizado, cabeceira 28. Autorizado, pois, na 28, gol 9128. Serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 100, chama agora o controle de Elcio, 120, décima 1. Chama aí Elcio 201, traço, bom dia, 101. 1556, autorizado a alinhar e manter cabeceira 28, gol 1556. Ali mantém a 2856. Gol 9128, solo 58, libere à esquerda. Chama o solo, frequência 1219. Esquerda 219, gol 9128. 55 milha, mantenha a reta de decolagem até 2510. Decolagem autorizada, pista 28, vento 220 graus com 089. Gente, ali decola 28, mantendo o eixo até 2500. Voo, 556. Correto. Decolou às 15 horas. Chama agora o controle 1208. 208, obrigado, seu Boa. Boa tarde. Boa tarde. 1556, contato radar na decolagem. Suba via saída salvo 1. Transição Tóquio para o nível 360. Sente, por cima da presença, curva à esquerda e informações. 7. Está autorizado o desvio de informação, gol no 55 metros, confirma a proa por quantas milhas? A curva vai ser a esquerda, senhor, proa aproximadamente de 200. Copiado, proa 200, o gol no 556. 556. Se possível, senhor, pode voar na proa da posição Sambo. Autorizado direto Leda, o gol no 556. Leda, muito obrigado, senhor. Controle Salvador, boa tarde, 3378, tem informação que é. 3378, controle Salvador, acima de identificação dessa via chegada 151 para o nível de voo 120. Ajuste o altímetro no 0 no meio. Cifra 120, 3378. Controle gol no 556, desvio à esquerda, proa 180, aproximadamente 20 milhas. Copiado esquerda, proa 180, o gol 1556, suba até o nível de voo 110 devido ao tráfego em aproximação. 7, para o 110, 1556, 110. Correto. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, vento 230 graus, 109. Na decolagem mantém o eixo até 2.500 pés, tá? 3745. Então, autorizado a alinhar e decolar, mantendo a proa até 2.500 pés, rota 3745. Confirmando, vai ter necessidade mais algum desvio pela direita? Senhor, ainda está mantendo para o 180, vai permanecer nessa proa com mais quase 10 milhas, após ter condições de voar na proa de Leda. Nessa proa está autorizado subida para o nível de voo 360, gol no 556. Nessa proa para o 360, gol no 556. 745, decolou 05, chame agora o controle 1208. 08, obrigado, senhor. Olá. Controle, Salvador, 3745, decolou no seu grupo. Então, 3745, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360, na série salvo 1 no transição módulo. Você autorizar a ascensão até o 360, foi instruído manter a proa até 2500, pode de voar de ação, senhor? Manter a proa até 2500 pés, após curva esquerda, suba a via, pega a salvo 1 transição módulo para o nível 360. Pois 2500, direto para o ascensão 360. Controle o TAN 337, hoje efetuando desvio à direita, para o 100 para evitar a formação. TAN 3378, confirmando proa 100. Afirmativo. Vai tentar para trás, agora posição de 12 horas, 1 no 7 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 1 no 50, passando nível de voo 360. Deixa até o nível de voo 1 no 20, o TAN 3378 está autorizado de desvio. Descendo para o 1 20 3378. Não, já está 3378, curva à esquerda para 080. Não, 3378 não pode fazer curva para a esquerda, tem que manter para 100. Gente, está gravando a razão, precisa deixar até o nível de voo 050. Vai manter essa curva por mais quantas milhas? Aproximadamente mais umas 30 milhas. Desça até o 050, o TAN 3378, após 30 milhas, essa prova é direto o Serra Vito 362. Faz a prova do 362. Voo 1556, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 2835, 251, muito obrigado, senhor, um excelente trabalho. Por favor. Obrigado. Salvador, boa tarde, Papatão Victor Charlie Hotel, centro da Vitor. Papatão Victor Charlie Hotel, controle Salvador, aciona identificação. Para controle? Victor Charlie Hotel, identificou. Apatango Victor Charlie Hotel, contato radar 62 milhas, nordeste de Salvador, está autorizado chegada e pitch, reporte no ideal defesa, altímetro 10, 15. Gente, chegada e pitch, reporte na para defesa, Victor Charlie Hotel. 3745, desvio esquerda para 165, aproximadamente 20 minutos. Confirmado para 165? Afirmo, senhor, desvio esquerda para 165 por 20 minutos. Sede copiado, plano 3745, o proa 165 está autorizado. Tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo nordeste, passando nível 1-0 para o nível 050. Sim, graças. Só 3-3-3, confirmando, não ia manter a proa por 30 milhas. Passivo, aqui agora estamos virando o lance para a proa do 362. É, tem que formar com antecedência, agora direita proa 080. 080, sim. Vai formar com antecedência, eu vou para o contrato agora da companhia, passando o nível 100. Senhor, pois a gente estava fazendo esse dia e já foi autorizada a prova do 362. Mas eu ia chamar, mas o senhor estava falando. Tá, então, agora a direita 080. Certo. Corona 0 no centro. Afirmativa, agora vamos na proa 362, descendo para 2.500 pés, positivo. Confirme por quantas milhas vai manter a presente prova? Aparentemente, pela nossa informação do radar, pelo menos mais 5 milhas. Frente, após autorizado LEDA. Trabalhamos, trabalhamos. Para descendo, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 1 a 5. 4 mil, posso passar um pouquinho abaixo em alto do 70? Achei. Gente, esse olha só. Do Lido, 3745. É isso, 3745. Agora o 3745 desvia à direita, proa 250. Gente, direita 250, por quantas milhas? Aí existe uma coisa aqui no nosso radar aqui, senhorita. Existe uma coisa. Até através de linha, umas 20 milhas. Gente, agora de condenação. Após desvio, autorizado direto por base. Já no centro Recife, sinal 28.35, alternando 25.1. Ok, o secundário 351, o primário, por favor. 128.35. 2835, após desvio direto por base, obrigado. Salvador, boa tarde, já está 3895, próximo a ponte 0, 3, 2, 8, 9. 2895, a linha decola, separar sobre a pista? Positivo, a linha decola da 2895. 230 graus, 230 graus, 109, 385, autorizado, alinhar e decolar. Cabeceira 28. Mantenha o eixo de decolagem até 2500 pés após o perfil da San Juan. Sete livre de decolar, 28 e manter reta até 2500 após San Juan. Reto, 230 graus com 109. Salvador, 3378. São 3378, minha torre Salvador, 18, 3795. 895, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, tá 3378. 3378, 27 do tráfego, continue aproximação, cabeceira 28, informe visual com a pista, o vento 220 graus com 08 nós, sem chuva sobre o aeródromo no momento. O último teto reportado foi em torno de 1.000 pés. Então 3378. Sou de centro, informarei visual. 3378, obrigado. Nada. Sou Salvador, muito bom dia, gol no 790, ponto para 28, pronto. A gente mantém o ponto de espera, gol no 790. Mantém. Chame controle agora em 1208, decolou os 18, tá 3895, já estamos coordenando com o controle, é a sua solicitação. Obrigado. 295 decolado, solicito curva esquerda de imediato, tenho formação pesada à frente. Então 3895, contato radar na decolagem, confirme a proa e por quantas milhas? Proa 230, pode ser por 10 milhas. Autorizado, desvio, confirme também a distância. Por 10 milhas eu consigo evitar toda a formação. Se quiser que eu curve já depois direto para São Vu, também tem condição. Afirma, faz desvio direto São Vu, então 3895. Mantém inicialmente a restrição de... Está livre da restrição de uma centena. Positivo. Assim que possível eu curvo a restrição. Muito vento, 230 graus, 109, pista malhada, informe visual com a cabeceira. Parei, visual. Reporte estabilizado. 7 para 2.500, autorizado em LS do Lu para 28, reportar estabilizado, vista a teleabel. Tira 28, tá 3378. Tripose, 3378. Estou a Charlie Hotel, condição de Salvador agora 700 pés, dado estimado, com 3 mil metros de visibilidade, chuva na vizinhança sobre o aeródromo do Norte. Gente, o Vitor Pelotão. Por Salvador, por 3895, tenho informação sobre Sambo e também praticamente próximo a Leda. Eu teria condição de manter a proa 210 ou então voar direto Mortiva. Aí compraram, vive alinhar e manter na 28790. Certo. Sol 3378 Solo 22, libere pista à esquerda, não ingresse na Taxiway Alpha, evite ingressar na Alpha e chame Solo 1219. Peço apenas que ultrapasse ali o ponto de espera, deixando a pista livre. Ciente, informa que no flare pegou um pássaro no radome, provavelmente ele deve estar sobre a pista. Sobre a pista? Foi bem próximo ali do flare, ali do palier. Ok, gente, vamos solicitar uma revisão de pista. Só um instante, obrigado. Ué. 90, copia a informação? A gente mantém, nós vamos solicitar uma viatura que faça uma revisão aí o mais rápido possível, ok? Ok, a aeronave que pousou pegou um pássaro numa hora aí, próxima aí na hora do toque. E aparentemente o animal sobre a pista. Vamos solicitar que faça uma revisão o mais rápido possível, ok? Não entendi. Foi logo na frente aí quando ele próximo ao toque aí. Isso, pegou no radome da aeronave. É só um instante. Aproximação da 1102. Victor Charlie Hotel, pode continuar a aproximação para 28 e cancelar para seguir para 17. Aguarde, Victor Charlie Hotel. Tá, 3895, aguarde coordenação com o chão. Charlie Hotel, autorizado circular para a cabeceira 17. Reporte nacional. Revisual com a cabeceira 17. Ah, Fernando, vai chamar na final da 17. Tá visual.